volta nunca mais. Pobre de mim, que tenho que esquecer. Eu vou partir, não vou olhar pra trás. Pois se eu ficar aqui, eu não vou conseguir viver em paz. Porque te amo tanto e não vou te esquecer. Como é que eu vou secar meu pranto se eu te amo tanto? Nunca mais. Pobre de mim, que tenho que esquecer. Eu vou partir, não vou olhar pra trás. Pois se eu ficar aqui, eu não vou conseguir viver em paz. Porque te amo tanto e não vou te esquecer. Como é que eu vou secar meu pranto se eu te amo tanto? Porque te amo tanto e não vou te esquecer. Como é que eu vou secar?